Acesse o site Melody Brasil, o site mais atualizado do Pará. Se liga aí! Vem, rebolo na tapa, eu sei que tu se excita e deixa. Para com si! Sento no bico da Glock, rebolo e tira o shot e vem, vamos fui. É baixinho! Vem, rebolo na tapa, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. Vocês! O Gabriel arrancou meu cabelo e me botou de quatro, botando pra fui. Vai! Sento no bico da Glock, rebolo e tira o shot e vem, vamos fui. E aí, e aí? Vem, rebolo na tapa, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. O Gabriel arrancou meu cabelo e me botou de quatro, botando pra fui. Gosto quando tô sentando na piruta. Vai sentando! E vem falando que eu sou foda. E aí, Buxiqui? Que sonho te faço. Eu gosto quando tu senta forte. Nova. E vem sentando na minha Glock. E que hoje eu vou te furar. E vem dançando! Vai dançando caqueado! E vai dançando caqueado! Hoje vai arrebentar com ela, a tropa tá aí. Hoje vai arrebentar com ela. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Ela vem por cima, tá arreganhada. Ela gosta da contravessa. Ela vem por cima, tá arreganhada. Ela gosta da contravessa. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Curtindo, vai curtindo. Pra dançar. Me pra dançar. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. E vai chegando. E aí, Renato? Bora passar essa galera aqui de Mosqueiro, meu irmão. Eu vou te machucando, barraco balançando, e as piranhas sentando, barraco balançando. Pode sentar, menino. Barraco balançando. Por sinal, a gente vai abraçando com muito carinho. Toda equipe só latina com a gente. É os considerados por ali, DJ. Olha isso. A minha garotada também hoje em peso. Olha a equipe garotada. Meu Charmino, meus patetas. Família de Mosqueiro chegando juntinho. Pra curtir uma nova dimensão. E a galera do Passagem Molatim. Bola, Lúcio. Bola, Lúcio. Arrepia. Safadão, é o pique. Vai dançando, dançando. O caqueado, e o caqueado. É o pique, tem. Tem gente que tenta, mas não tem as manhas pra fazer tão bem. O dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Enquanto chamam a atenção com Xandão, resolvo com o rei ao som de tom, tom, tom. Alô, batidão estronda. Alô, DG. Essa daqui é hit, hein, filho? Aqui há, mas não tem jeito, é tudo fake. Com uma dose do meu beijo, mata a sua sede. Não tem no mercado outro igual. Eu sou original. Eu sou original. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Chamado gráfico. E pra conseguir, bora! Jogar de dinheiro no Passagem Moral! Aqui no Busguinho! Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, sapeiro. Ao lado direito. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E agora? E hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Pega a visão aí, moleque doido. Pega a visão. Pega a visão aí, moleque doido. Parado no bailão. Aqui no bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. Eu parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. O popozão no chão. O popozão no chão. O popozão no chão. O popozão no chão. Eu parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. E o popozão? E o popozão no chão. Tô curtindo essa novinha, tô querendo. Vocês! E aí pra eu não perder ela, tu vai virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi e vem com sim. Minha não curte trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Mas fica suave. E agora? Rebola gostosa, vou virar um Zé Droguinha. Que sei que tu gosta. E vai dançando, vai dançando. Hoje é mandelinha de quebrinha. E aí? Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Vocês! Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma. E aí, mosqueiro? Hoje eu tô querendo muita ousadia. Então, eu vou pro bailão atrás das danadinha. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Pra levar pra treta e dar uma sarradinha. Pra levar pra treta e dar uma sarradinha. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de... Já são que horas? Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tão demais da vida? A culpa não foi minha, nem pergunta se eu tô bem. Tem até a culpa não foi sua, a culpa foi... De quem é? É que a culpa não foi minha. A culpa é do Lúcio. Que tava gostoso. Aqui, aqui. Fez eu chegar mais tarde. A culpa não foi minha. Bora, Maíze! Suzana Araújo! Chega mais tarde. Tigre, tigre, tigre, tigre, da pa pa pa. Tigre, tigre, tigre, tigre, da pa pa pa. Tigre, tigre, tigre, tigre, da pa pa pa. Tigre, tigre, tigre, tigre, da pa pa pa pa. Meu parceiro Juninho, ele, o Pedro, já é doidão aqui no Musiquinho, um abraço! Seis piranha querendo me dar. E na D7, como é que ela tá? Seis piranha querendo me dar. Seis piranha, seis piranha, seis piranha querendo me dar. Seis piranha, seis piranha. Seis piranha querendo me dar. Não quero grana, não quero combo. Eu não quero porra nenhuma. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Então, que o Gabriel comeu minha tcheca. E agora, hein? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, e toma, toma, toma, e toma, toma, toma, e toma, toma, toma, toma, o Gabriel do Borel que comeu a minha tia. O Gabriel do Borel. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, e toma, e toma, e toma, e toma, toma, toma, toma, toma, toma, o Gabriel do Borel que comeu a minha tia. O Gabriel do Borel. Aí, entra pega a visão, JC Shake, é outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico. Sai molhado, entra assim. Só vai gostar, mosqueiro! Sai molhado, é nesse vai e vem. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Vai dançando, vai dançando! Vai, vem, e vai dançando! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Balança aí, mexe o bumbum. Hoje é dia de resenha, convoca no WhatsApp. Chama todas suas amigas, que hoje é dia de maldade. De tezinho tá trocando e paredão vai estralar. Ela senta lá que ela via tarada no meio do baile. Ela já hipnotiza. Bum, bum, taradinha, bum, bum. E a taradinha? E vai dançando, vai dançando, e vai dançando. Taradinha, bum, bum, safadinha, bum, bum. Taradinha, bum, bum, safadinha, bum. Girou, girou, girou! Oh, oh. E o WM na sonora. Viva pra todas as meninas. Quebra a diversidade, vem na coreografia, vai. Solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai. Solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai. Solta o sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Eu pedi, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Eu pedi, tu vai pra cima, vai. Bunda pra baixo, vai. Bunda pra cima, vai. Bunda pra baixo, vai. Bunda pra cima. Pra baixo e pra cima, pra baixo e pra cima. Bunda pra baixo, vai. Pra baixo e pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Nova dimensão. Agora é tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha. Aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sozinha, dinha, dinha, dinha. O dedo comecinho. Vai dançar, e vai dançar, vai. WM lança nova. Vai descendo, vai descendo. Viva pra todas as meninas. As quebrava de verdade, vem na coreografia, vai. Solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai. Solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai. Solta o sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Meu amigo Gago, Alan de Castanhal. Viu? Três, eu vim da área. Abraço, boninho. Vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo. Vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo. Vai, bunda pra cima. Tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha. Aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sozinha. Ah, desse jeitinho. Ah, ah. E vai doidando! Respeite, papai. Jogo não vou tá sozinho. Eu vou chamar todos os contatinhos pra assistir da minha camarote. Vários bumbum que é pra me dar mais sorte. Só que o combinado é o seguinte: 90 minutos sem perder o pique. Bola na trave, dá uma tremidinha. Vai, é escanteio, dá uma empinadinha. Volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta. Bota rebola pra baixo, bota rebola pra cima. E vai descendo. Quicadinha, falta rebola pra baixo, falta rebola pra cima. Faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha. Vamos fazer o bumbum delas, quica em bola. Gucinha aí! Vem! Quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, jogo não vou tá sozinho. Eu vou chamar todos os contatinhos pra assistir da minha camarote. Vários bumbum que é pra me dar mais sorte. Só que o combinado é o seguinte: o Jarrão DJ do Passate arrebentando aqui do Nova Dimensão. Alma tremidinha, é escanteio, dá uma empinadinha. Salgiane, Web Galão, Passateiro, na área. A galera curtindo Nova. Já sabe o DJ do Passate. Vem, don't you want me? Don't you need me? Saque assim, hein? Don't you need me? Don't you cadê a doção do Pai Sandu aí? Don't you need me? Cadê a galera do Rimo? Don't you feel galera do Mosqueiro? E a galera da Sacramento tá na área, meu irmão! Sobre aqui assim! We'll be right back. conhecido na área. Bora, doidão! Alô, Mosqueiro! E aí, passadeiros? O amigo Renan Adriano do Rio Grande do Sul também na área! Vai! E doida! E doida! 3, 2, 1, vai! O amigo Jefferson, o bebê da Autoelétrica, lá de Caranduba, do Maguinho! O PC comanda! Galera da Sacramento! É assim, ó! E doida! E doida! Vai doidando! E doida! E doida! Esquentando o Mochiguinho e o Mosqueiro. É assim, ó. Sou Rafael, já já ia no passagem moral pra comandar aqui no Mosqui. Assim. Manda 007. Só na manha pra galera dançar, hein? E agora? Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que você vai querer ir embora. Não apavora. Depois do amor a gente vai fazendo hora e eu não aguento mais. E eu? Eu não aguento mais. Chama o periquitinho, dança agarradinho, meu irmão. Nesse celular, só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores. E agora, hein? Aqui. Manda 007. O nome do meu sangue do Butiquim. E vem aqui. Lúcio e Rafael. Pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que você vai querer. E agora? Ir embora, não apavora. Depois do amor, a gente vai fazendo hora eu aguento mais. E eu não aguento mais a tela fria desse celular. Só ver essa foto não vai. Meu parceiro Elton, ele é a carrinha da Guilherme Mercedes, nova dimensão. Eu também tô por ali, valeu! Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Chegando! Da 007. Galera do Premiere! Sou novo pra viver com você, uma história de amor. Sou meu parceiro Didio Senna do Premiere! Fala, Didio! De seu calor, preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. Nova dimensão. Nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidar de mim, desejo. Suzana Araújo. Perdido de paixão. Me aperta o coração. Gil Barqueiro da área, Brasil. Sou marido. Tradição do Minhos do Capim. Gramática em português. Geografia em inglês. Em todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor. Não tive professor. Prova de amor. Vem, sim. Oh, prova de amor. Te amo. Manda 007. A maior e melhor estrutura da gente. Hoje acordei com vazio em mim. Com vazio em mim. E agora? Lembrar você. E Elson da equipe Solatinha, Elson, valeu! Ei, ei, ei, sei que errei, mas eu já paguei, mas o que devi, ei. E aí, passadeiro de Castanhal? Melhor pra mim. Pode crer! Da boca pra fora, quando te falei que não ia. Cadê o Luiz? Procurar. Luiz. Você também tem razão. Quando vem dizer que o meu amor é de areia e sol. Leva, o vento vem derrubar. O amor de areia se desfaz. Mas sem você, me explique como vou viver. O amor de areia se desfaz. As ondas levam, o vento vem derrubar. O amor de areia se desfaz. Mas sem você, me explique como vou viver. Chegando assim, ó, mais uma pra você. Manda 007. Vamos lá, Butiquim. Você de lá e eu de cá, olhando mesmo o céu. Que distância cruel. Assisto o tempo passar. E Adriano também tá na área, Adriano. Aqui, aqui, sempre. Olhando o celular. Só na manga, papai. Metade do meu coração só quer te ver de novo. E a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo em mim. E Leandro Mosquerense, e Leandro Bração, aqui no Nova Valer. As horas, e nessas horas, meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro, pra pra eu me sentir inteiro. Só preciso de você, de você. Banda 007. Passando bebê, o Wendy, o Jefferson também aí. Por quanto tempo dura uma solidão? Não sei como existo sem ter o meu coração. Que como um menino fugiu, foi pra você. Tudo que eu quero é uma explicação. Mas se você não tem, devolva meu de coração. Se não me entende bem, devolva meu coração. Meu amigo Alder, lá de Santa Bárbara, toda a área, Alder. Solta a mão. Venda aqui, aqui. Devolva meu coração. Por quanto tempo dura uma solidão? Não sei como existo sem ter o meu coração. Eu digo. Que como um menino fugiu, foi pra você. E agora, hein? O que eu quero é uma explicação. Mas se você não tem, devolva meu coração. Se não me entende bem, Banda 007. Suzana Araújo, pra coxinha, hein? Pra dançar! Beijo ardente como o sol, teu abraço quente é meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Dali nova! Eu sou que custa, te espero. Quando te encontrar, eu só te quero. Faz a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Quero sempre ter você, amor. Ao meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Um sushi mega bom demais, adoro amor que a gente faz. Você é especial, o amor vira... Vem, Oswaldo, na área, Oswaldo! Seu nota 10, eu tenho... E a CDP na área, ó! Se tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. E nosso amor pede bis, planta morre sem raiz. E bom mesmo é amar e ser feliz. Ela tentou usar uma roupa parecida... Só pra gostar! Mesmo corte de cabelo tentou. Vou te contar aonde é. Vem nova dimensão. Ela errou quando o beijo não me arrepiou. Os passadeiros de Castanhal ali também. Valeu, passadeiros. Dona Ari com o seu nome. Você jogar a teada. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase. Entendeu? E pra te explicar a distância do quase. É tipo ir de volta daqui até Marte. E aí, Oswaldo? Se Deus fez saudade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez saudade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. O Sobra Coxinha! Banda 007. Banda 007. Só na manhã da aranha! Pensando bem, vocês se merecem.

caixinha! Nova dimensão, o som das multidões, DJ Gil, DJ Nova dimensão. O Jogue Mosqueiro da Valor! Nesse tempo todo, sei que eu posso achar outra pessoa, não me ligue mais. Você que não me ama, só quer brincar comigo. Eu sei que não te quero, não me procure mais. Esgotou a paciência, valeu a experiência. Você me deu motivos, não te quero mais. Descobri o som. Bosqueira, que bosqueira, que bosqueiro! E aí, galera, Castanhal! Vai! Um amor assim, procurava por alguém que me desse. Oi, meu amor! Oi, meu amor! Oi, meu amor! Mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde nós? Sou bacante! Beijo em todo lugar. Só pra você! Toda noite choro. E nossa amiga Juliana, capitã da Barca do Brasil. Seu abraço, Juliana! Não esquecerei, como não lembrar. Eu sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro. Barcas! Marcante, marcante, marcante. 3, 2, 1, bora, bora. Gira, gira, gira. E aí, Rigo? Já é. Você não quer, não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Hoje dessa vez tem um muito clima, irmão. Quarteto Fantástico, Rio de Deus, Nova Dimensão. Mas só quer brincar de amar. Viva Renatinho, Adriano! Ser de mim não vai. E aí, Igor? Vamos lá! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. Meu amigo Léo, sou da manhã, Léo! Um jeito de amar. E agora? Mas sei que eu vou lutar. Agora, agora, sempre. Ela só quer me só você, já aí. Quer separar você de mim. Girando, girando, bora. Por aqui, meu amigo Breves, o Anão Gago e o Poracá. E o fim, só da manhã, pode crer. Aqui, aqui, aqui, aqui. Opa! O Rigo tá falando. Foi bom demais de ter você aqui tocando para mim. DJ Igu, você me patina e enlouquece o coração. Meu parceiro Cheguinho, Play e a Jujuba da Devassa. Olha a Jujuba da Devassa, Cheguinho Play! E fazer de mim a tua mulher. Chama ele, chama ela, vai! Vem, meu amor, dançar com o DJ Igu, o amor está no ar. Vem, amor, dançar com o DJ Igu, a paixão está no ar. Chama ele! Vem, vem. Vem, amor, dançar com o DJ Igu, a paixão está no ar. O amor. O amor está no ar. Onda. Se liga aí, mano. O espetacular Nova Dimensão está na área. 3, 2, 1, bora! Pra curtir na suingueira, agora sim. Vai, vai. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não... Meu amigo Gil Barqueiro, lá de São Domingos do Cabinho. Um abraço, Gil. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar. Pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar o pedaço do chão. Chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no... E vai no chão. E vai no chão. E vai no chão. Vai. Bora, Reis Apaixadão. Relax Play. Oh, oh, hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Diz aí! Na minha casa não, na minha casa não, na minha, na minha, na minha, hoje eu vou virar o febre assunção. Vai, vai, vai no chão, vai, vai, vai no chão. Juiz aí é bem pouquinho. Chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão. E vai no chão. Ela vai, ela vai, ela vai. Eu passando aqui de mim, isso é garotada aqui. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e no escurinho. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Merece, merece, merece, merece. Merece camisa 10, a novinha do baile sentando da aula. Merece camisa 10, a novinha do baile sentando da aula. LS tá tocando. Comandando muita banda. A mulher que tá solteira no baile dá um grito e perde essa vergonha. Toma, toma, apaga a luz e toma, toma, toma, toma. Apaga a luz e toma, toma, toma, toma. Apaga a luz e toma, toma, toma. Viola, viola, viola, Henrique Cerei. Isso aí, galera, aqui no Buxiquim de Mosqueiro. Escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz, pra cima. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma. Merece, merece, merece. Merece camisa 10, a novinha do baile sentando da aula. Merece camisa 10. LS tá tocando, comandando, contra a foto. A mulher que tá solteira no baile dá um grito e pega essa vergonha. Toma, toma, apaga a luz e toma. We'll be right back. escurinho você se solta. No claro tá com vergonha, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Vem com gigante. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem de... só 17 anos. O que vai acontecer? O que vai acontecer agora, hein? A fim de se envolver. E vai doidar, vai dar PT! Diz, vai! O que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Deixa o copo, rubara, rubara. Misturou tequila, uísque, vodka. Numa baile brasa, vai dar PT. Vai dar, vai dar PT, vai dar. Ela vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Se liga no pá, vem com nós. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Vai dar o quê? Vai assim, olha essa cara, mas não é outra. Bora! No caminhado, no caminhado. E cheiro de perfume bom, cheiro de marola boa. Gatinhas chegando, puta na gaiola. Olha o vaguinho, só tá gravando. Bragocinha, vai, vai sentando, vai rebolando aqui no Nova Dimensão. Que aqui a gente vai detonando só os medalhas pra galera curtir. Hoje a grande festa aqui no Butiquim, só na manhã da aranha. Vamos nessa que a galera vem chegando e curtindo hoje o som do espetacular Nova Dimensão. Aqui, viu, meu irmão? Vamos detonando. Eu, Lucas, e todo meu parceiro Renato, e toda a galera curtindo hoje o Nova Dimensão aqui no Butiquim e Mosqueiro. Olha só, gente, hoje terça-feira, tem a grande festa aqui no Butiquim com Nova Dimensão. Tem um quarteto para detonar, tem mais Luiz, tem mais Lúcio. Muita coisa boa nessa terça-feira aqui no Butiquim, aqui em Mosqueiro. E a galera com certeza de quarta-feira tem a volta do Nova Dimensão aqui pra galera. Já, já, vamos detonar só melhor, meu parceiro Lucas. Bora!